Marg como meu, gente, confirma, pessoas a bordo, autonomia. Juliette Tango Zulu, pronto para a decolagem? Autorizada a linha e decolar da pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Vitor Juliette no solo aos 4-2, tem condições de agilizar o backtrack para liberar na faixa 4. Índio November Alpha continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 1-7. Prossegue aguardando, Índio November Alpha. Gente, aguardando pista livre, Índio November Alpha. Guarda, Índio November Alpha. Juliette Tango Zulu, decola as 4-3, controle agora 119.8. 9-8, obrigado, bom dia. Índio November Alpha, autorizado pouso, pista 1-7, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado pouso 1-7, Índio November Alpha. Salvador, bom dia, 4060 da Azul no ILS, a 2 milhas de externas de Zó. Azul 4060, ciente, continua a aproximação, reporta baixado travado. Estarei. Romeu, Índio November Alpha no solo aos 4-5, autorizado backtrack e a porta livrando, parte 4, Índio November Alpha. Externo, baixar travado, 4060. Azul 4060, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0. Vento 120 graus com 1-0 nós. Teve pouso normal 040-6012. Como é que o meu Táxi 5, tracionamento táxi com a torre, 118.6. O altímetro marca agora 1.003. Solo, Salvador, volume 777. Autorizado, você vai ter acionamento com a táxi. Camarada táxi, volume 777. O helicóptero no Pat 5 já acionado, confirma. Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera, táxi o papá para ingresso na 17, Eco Mike Romeu, o ajuste no 0 no 3. Gente, Índia, November Alpha, bom dia. Salvador, é o TRIP 5220, localizador. TRIP 5220, ciente, o ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Guardando, TRIP 5220. Azul 4060 no solo aos 47, libera a direita e chama o solo 121.9. Livra à direita, chama solo 219, azul 4060. Gente, alinha e mantém a pista 17, ué, como é que é o meu? Azul 4060. 4060, prossegue via Alfa, chamarete da Juliette. Via Alfa, chamarete da Juliette, azul 4060. TRIP 5220, cheque 130, pouso, pista 10, vento 120, grau 079. Trem baixado e travado, pouso autorizado na 10, TRIP 5220. Como é que Romeu mantém a posição? Tem uma pipa exatamente na rampa, 400 pés, está na pista 10. Sim, obrigado pela informação, TRIP 5220. Muito bom dia, o Guará 3-1. Guará 3-1, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Segue na aproximação, aguarde a autorização, Guará 3-1. É como é que o Romeu autorizado decolagem da 17, vento 120, grau 092. TRIP 5220, no solo 50, livre direita, chama o solo 121.9. 219, TRIP 5220. Torre Salvador, cordial boa tarde, Papa Romeu Mike, Serra Golf, sinal 90, trem bastante travado. Papa Romeu Mike, Serra Golf, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Sente, a intenção é após externo, cancela a base direita, pouso 97. Sente, repassa o externo. Prossegue via IMP Alpha, em ponto de espera 118.6. O altímetro marca 1013, tem bom voo até a próxima. 1013, tá? IMP Alpha, em ponto de espera, voo, 7.0. Azul 4060, sete passagem ao próximo da Gol e após ingresso via Gillette, presente. Gente, após passagem da Gol, prossegue. 5220, prossegue via Alpha Kilo Pátio 3. A sua posição é a 04 no Pátio 3. Alpha Kilo Pátio 3, 04, posição 5220. Sou Salvador, bom dia. 4207 Azul, ponto de espera da piscina 0. Pronto, vai falar. Azul 4207, mantém a ponto de espera da 10. Mantenha ponto de espera 4207 Azul. Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue via Perus 58. Aciona 5404. Transponder 119.8. É trocar o controle. Salve Salvador. Boa tarde, Sandy. 1991. Vamos cancelar o plano. 5-3 autorizado. Era do vento em base pela direita, primeira curva esquerda. 7, primeira curva esquerda, base pela direita, dona 7, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, reporta nacional do 17. Vai, reporta nacional do 17, Mike Serra Golf. Prossiga azul. Prossiga azul. Prossiga azul. Puxar um pouco atrás. Claro. Gol no 777, por gentileza, tem condições de taxar um pouco mais à frente, a fim de liberar a entrada para o tráfego da Azul Retamada? Gol 1777, por gentileza, taxa um pouco mais à frente na retaguarda do azul. Azul 4207, alinha e mantém cabeceira 1-0. O Azul 4207, alinha e mantém 1-0. Base 1-7, pela direita, tem embaixado travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, Mike Serra Golf. Pará 3-1, sala 5-4, conforme passo. Guará 316, ele veio à esquerda, não me escuta o teu corte. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 270. Final, X-ray no 0, passou dona. Gol 1270, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. Azul 4207 autorizado, decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, pistão 1-0, 4207, Brasil. Será mais que derrubou? Mike Serra Golf, autorizado pouso na 1-7. 4207, decolada 56, chame controle 1198. 1984207, azul. Bom dia. Bom dia, azul. Tô 1777, mantém ponto de espera. Gol 1270, check 3 autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus 099. Autorizado pouso 10, gol 1270, poderia repetir o vento, sereno? O vento 120 graus 099, gol 1270. 270. Oi, é a frequência do controle. 791, autorizado o caminhão de vocês, 40, segunda 10. Apenas saiu, Israel, DW, Campeão 10, Irmã, Barba Cena, Responder 5162, controle 3198. Pegamento correto, chama para o peito do Jamara. Informação. Gol 1777, ali mantém cabeceira 1-0. 777, pode alinhar. Autorizado, gol 1777, ali mantém. Ali mantém 1-0, 777. Mike Serra, gol, frequência livre, bom dia. Gol 1270 no solo 59, livre à direita e semissolo 121.9. 219, excelente trabalho, senhorita. Gol 1270. Boa tarde, é o gol 1270. 270, procede via Alfa Juliette para o 04, boa tarde. Alfa Juliette para o 04, Bono 270. Gol 1777, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Entendi, decolagem 10, gol 1777. Gol 1777 decolado ao 01 no semicontrole 119 decimal 8, bom dia. 098, gol 1777, graças, tá bom, gente. Qual foi meu objeto 5728 pelo seu curso? Autoridade, toma tarde. Bom dia, mais Leste Romeu, prossiga. Mais Leste Romeu, confirme a radial da saída para o Lobato. Gente, mantendo o escuta agora para a copa. Mantendo escuta agora, aguarda pra puxa. Mantenha a meu cópia. Autorizado para o local, meu 10. Decola da 17, controla noroeste. Após decolagem, controle 119.8. Transponder 0115. A bordo para acionamento tático 118.6, o altímetro marca 1.003. Solo Santos, 6191 para pushback, acionamento legalmente. Mantenha, me escute e aguarde, está 3191. Aguardando. Max Juliette, Romeu, livre acionar, chame pronto para táxi. Tá 3191 e tá 3895, estão aguardando o início do táxi da aeronave da WebJet, que já foi autorizado, ok? Sim. 3895 está autorizado por 03 e o tá 3191 autorizado no 07. Sim, 3191. Autorizou o funcionamento, tá 3891. Pessoal, toque o grupo aí. Guardião 075, autorizado Pátio GR, reporte no solo, controlado, vento 100 graus, 102. Sentir as condições, tem que ser autorizado, reportará o Pátio do Grupamento Aéreo, guardião levante. Guardião 7, Romeu, autorizado o TAP, 70, sessão da 17, reporte-se pronto. possível saída é Momo Kogig, direto, aguardando a saída, por gentileza. Momo Kogig. Leandro Romel, reportará visual com o Guardião 07. Fora, Romel fora. Tá no visual com o Guardião 07, Marcos Nath Romel fora do solo. Marcos Nath Romel fora do solo, 09, chame controle 119.8. 119.8 é o controle, grato até o regresso. Até. Tomando 136 a bordo, 4 horas, alterna a portaria. Até a posição e aguardar o app 56728. 3215, pronto, táxi 164 a bordo, 0400, alterna Galeão. Segue via NVA pelo ponto de espera 118.6. 8 metro marca 1013, tem bom volta. India Alpha. Copiado, India Alpha, 286, 1003, qualquer. Sempre, 895. Prossegue via ataque, India Alpha, quando no ponto de espera, 1026. Volte, metro marca 1013. Web 5728 vai seguir o tráfego da TAM via Pátio em Real, preparado no ponto de espera 1186. Pode, metro 1013. Guardião 0700, frequência livre no solo 10. 5728 da WebJet na escuta. Prossegue via Pátio em Real, preparado no ponto de espera 1186, 1013 na altimetria. Thank you.